proibidão. E ela começa a cantar. Vou mandar uma foto que não dá pra recusar. No lado da língua, ru, parecendo com a boquinha, moça, vai me faz sentir e falo. Toda noite que tu tá no. E ela começa a cantar. Vou mandar uma foto que não dá pra recusar.